Essa quadrilha que está sendo investigada, ela está sendo investigada por crimes que vão desde sonegação fiscal à própria falsificação dos cigarros, né? Então, esse grupo que foi objeto hoje da operação, eles basicamente são habituados a vender os produtos e distribuí-los sem emissão de documento fiscal, o que causa a sonegação do ICMS. Mas durante as investigações se descobriu que, além disso, outras fábricas se profissionalizaram em falsificar marcas de cigarro de palha famosas e vendem essas marcas no mercado varejeiro. Então, os crimes que estão relacionados a esses fatos vão desde uma sonegação fiscal de ICMS devido ao Estado de Minas Gerais até crimes contra a saúde pública por conta da falsificação dos cigarros. A operação hoje ela reuniu e apreendeu diversos documentos que são agora encaminhados para a Polícia Civil e para a Secretaria de Fazenda para que possam ser periciados e analisados. Após encerrada a investigação pela Polícia Civil, o inquérito policial é todo encaminhado ao Ministério Público para que possa fazer a análise de acordo com os dados que foram colhidos. A partir daí, espera-se que se possa comprovar, pelo menos, os crimes de sonegação fiscal, o crime de falsificação do cigarro, e de lavagem de dinheiro, tendo em vista que na operação de hoje foram apreendidos mais de R$ 2,5 milhões de reais em dinheiro vivo na residência dos investigados. O que comprova, ou pelo menos indica, que existe uma atividade ilícita que gera um lucro e esse lucro caracteriza lavagem de dinheiro. Se caracterizada a organização criminosa, as penas que essa quadrilha estaria sujeita poderia chegar até 25 anos de reclusão. Bom, o próximo passo agora é a análise dos documentos, a perícia da Polícia Civil, da Secretaria de Fazenda e a continuidade da investigação. A Polícia Civil vai começar a ouvir os envolvidos para tentar caracterizar esse vínculo que comprova a organização criminosa e, após encerrada essa parte de oitivas e realizadas as perícias nos cigarros falsificados, é feita a denúncia criminal. Inicia-se o processo junto ao juízo de Belo Horizonte, de Sete Lagoas e de Uberlândia.